o Papai Noel. Passa a corrente, o relógio e o chapéu. Não trouxe presente, vim tomar o seu. Vai, entrega logo, boy, aí você perdeu. Gorro na cabeça, calça larga e casacão. Só ando na madruga e nas costas o sacolão. Ninguém me vê, ninguém me viu. Quando chega a chaminé, cadê? Papai Noel sumiu, não deixou presente. Por que todo mundo tá triste? Cadê TV e DVD, algum palpite? Só na correria, passo várias casas. Esqueço de ninguém, mas tem umas embaçadas. O cachorro late, acorda o pessoal. Aí assim não dá, quebra o clima de Natal. Meu trenó é nervoso, só anda avoado. E só cola periculoso com os vulgo invocado. Billy, Free, Chapa, vixe, vai vendo as cartinhas que eu recebo. Eles também tão lendo, são muitos pedidos, muitos presentinhos, você sabe, aí não dá. Entrega tudo sozinho, só pra quem merece. A gente bota cara, polícia quer presente. Então toma bala, só balinha. Porque tá sem moral me prender, só porque meus presentes não tem nota fiscal. Ho, ho, ho, tipo Papai Noel. Passa a corrente, o relógio e o chapéu. Não trouxe presente, vim tomar o seu. Vai, entrega logo, boy, aí você perdeu. Ho, ho, ho, tipo Papai Noel. Passa a corrente, o relógio e o chapéu. Não trouxe presente, vim tomar o seu. Vai, entrega logo, boy, aí você perdeu. No bolso não tem fragante, só leva um brinquedo, né? Se precisar, quem tem cu tem medo. Hoje tem e-mail, fax, internet, pra mim não muda nada. Só ouvi a Sedex, clique, clack, hum. Tão rolando, pensam que passo o ano inteiro descansando. É só correria, é só adianto. É que meu nome é diferente durante o ano. Dizem que sou gordo, que eu sou barbudo, que eu sou idoso e brancão tipo um russo. Hoje quem deu ideia foi sangue bom. Tira de tempos ganso e continua na missão. Sou negrão, tá ligado? É só de barba feita. Velho é o mundo, eu sou magrinho, mas muita teta. Meu barraco não, não, é isolado. De junto outros lá, hum. Amotoado, polo norte e sul. Aqui é favela, periferia no holocausto. Sem sair dela, dela, dela, dela, dela, dela, dela. Holocausto periférico 2013. Ho, ho, ho, tipo Papai Noel. Passa a corrente, o relógio e o chapéu. Não trouxe presente, vim tomar o seu. Vai, entrega logo, boy, aí você perdeu. Ho, ho, ho, tipo Papai Noel. Passa a corrente, o relógio e o chapéu. Não trouxe presente, vim tomar o seu. Vai, entrega logo, boy, aí você perdeu.